Ação, cena do louco, vida real na favela. Vê que escuro, inimigo noturno preparado, pronto pra guerra. Tão espalhado, gambé pra todo lado. Vieram bem armado, pronto pra atrasar o lado. Escuto o único grito de uma senhora. Mãe que vê a cena e logo ao lado ela chora. Indignada, no ódio fecha a porta. Ver mais uma só da polícia que por aqui gera revolta. Mais um irmão por aqui foi derrubado. E outro logo à frente no bar do outro lado. Não quero, não quero, não quero participar desse jogo. Minha mãe e me vê e chegue lá ou esteja morto. Eu não quero, não quero, não quero isso pra você e nem pra mim. Preserva minha vida, não corro atrás do fim. Perigo imediato, o amigo está gelado. Quem não tem essa experiência, ignorância é claro. Não é tratado bem, muitos foram pro além. O padre disse amém, peço reforço também. Acorda doidão, não dorme no perigo. Pois eu torço pro bem, enquanto a paz não vem comigo. Aê, o rótulo. A violência contém um argumento. Sou Mateus. É vivendo e aprendendo. E agora é? Será que não acaba lá o sofrimento de várias famílias? Capão Redondo. Periferia sofrida. Somente Deus para livrar nós desse mundo louco, moro negro. Sou sobrevivência. Paz. Lá do leste. O povo da periferia não aguenta mais, irmão. Vê a polícia matando, deixando sangue no chão. Fica ligeiro, atento com qualquer tipo de ação. Se trombar com a polícia é trombar com cão. Porque a maldade prevalece se é o crime ou não. Ladrão fardados e passaporte que o governo dá. Se sente no direito de atirar, matar, chegar de zoar em plena luz do dia. Se fosse à noite, imagine o que eles faria. Imagine, imagine, com certeza a sua vida eles levaria, levaria. Torço pro bem, somos da paz. Somos de fé, guerreiro da periferia. Ah, somente Deus pra nos livrar de todo mal que nesse mundo habita. Torço pro bem, somos da paz. Somos de fé, guerreiro da periferia. Ah, somente Deus pra nos livrar de todo mal que nesse mundo habita. Ah, armamentos pesados, atenção do enquadro, transforma em vida real. Eu tô bem louco dos fatos, revoltado, atacado, indignado. Com a porra do sistema atrasando um lado. Aonde surge a humildade, surge a maldade. Engatilhada na mente uma só finalidade. Guerrilheiros de qualquer contra-verdade. Eu não tô nem aí, se quiser tire a minha vem. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu não tô nem aí, se quiser tire a minha vem. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Eu sou nocivo pro sistema e pros coxinha. Pro bem, somos da paz. Somos de fé, guerreiro da periferia. Ah, somente Deus pra nos livrar de todo mal que nesse mundo habita. Ah, torço pro bem, somos da paz. Somos de fé, guerreiro da periferia.